sedução. Os riachos, os rios e as flores que enfeitam os jardins, as plantas, os seres, maravilha. O desabrochar de uma rosa, orquestra de pássaro nos bosques, água cristalina na fonte, perfeito do jeito que eu gosto. E agora, oh, oh, glória, glórias ao Senhor. As águas deslizam sobre as pedras, formam cachoeiras, coisas tão belas. Os peixes nos rios e as ervas nos campos também me encantam. É sem sentido acreditar que por um acaso tudo se formou. Deus é o autor da obra, que por amor tudo criou. Não há mistério.